Palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha Espírito Santo, no dia 27 de junho de 2015, tema, Mensageiros Divinos. Com Alba Lucine Sampaio. Queridos companheiros, queridas companheiras, que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente neste ambiente, em nossos corações, em nossos pensamentos diários. Quando estávamos ali fazendo a prece, né, de preparação para a nossa conversa, porque nós não somos palestrantes, né, eu sou professora que gosta de falar da doutrina espírita, né, não sou, nem tenho a pretensão de sê-lo, mas pensávamos uma frase que meu pai sempre diz: construir uma casa é louvável, mantê-la é desacatador. Repetindo, fundar uma casa é louvável, mantê-la é desacatador. Manter uma casa 87 anos, vocês já pararam para pensar? Quantas mãos anônimas estiveram aqui na primeira hora de trabalho? Quem foram os primeiros diretores? Quem foram ou quais foram os pedreiros, ajudantes de pedreiros? O espírita voluntário que aqui estava para construir a primeira, para colocar o primeiro tijolo? Já pararam para pensar que 87 anos de uma casa espírita, sem dízimo, sem obrigatoriedade de mensalidade, em que a sua diretoria é voluntária, não se paga ao presidente, ao diretor, ao secretário, ao tesoureiro, ao diretor de departamento? Já pararam para pensar? Se não pararam, eu convido a fazer uma leitura do livro da Sueli Caldas Schubert, Dimensões Espirituais da Casa Espírita. E convido a leitura de um outro livro, que me foge o nome do autor, mas alguém vai lembrar. Aconteceu na Casa Espírita. Leiam. Se vocês querem conhecer o que é um trabalho espírita, uma casa espírita, leiam, que aí a gente vai valorizar demais da conta e vai endereçar as nossas orações, como eu enderecei na minha prece, rogando a Deus que nós fôssemos fiéis interlocutores entre o mundo material e o mundo espiritual. E pensei nessas pessoas que aqui estiveram na primeira hora, porque eu sou filha de alguém que esteve na primeira hora da Casa Espírita de Guarapari. Três pessoas que sofreram muito para manter uma casa aberta lá 39 anos. Né? No ano que vem nós vamos fazer 40 anos. Né? Aqui tá, passou da metade, né? E, obviamente, essa casa não estaria em pé ou de pé se não fossem os mensageiros divinos. E esses mensageiros divinos, eles não são mensageiros divinos. Não são mensageiros desencarnados só. São mensageiros divinos. Como hoje, sem saber que ele seria e eu falaria nele hoje, e eu acho que é minha mãe, que já desencarnou, cutucou ele e falou assim: Júnior, meu filho, vai lá hoje ver sua irmã falar, para você dar uma sustentação a ela, porque hoje ela vai falar de você na palestra. Porque eu tenho um mensageiro divino, que nasceu um ano depois de mim, que é o meu amigo, que é meu irmão, o Júnior, que está aqui hoje, tadinho. Me ouvindo, né? Tanta coisa boa para ele fazer, ele veio. Então, mensageiro divino são essas pessoas que estão do nosso lado. E de onde a gente tirou isso? Né? Ali tem a referência do Livro dos Espíritos, mas quem tirou essa referência ali foi, na verdade, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, a quem nós também lembramos, porque ele foi um grande mensageiro divino. A doutrina espírita teve sua primeira caminhada em 1857 com Allan Kardec e o segundo impulso com Chico Xavier, que trouxe para nós, que desvendou para nós através da sua psicografia, através das suas obras, das obras maravilhosas de André Luiz, ele desvendou para nós o mundo espiritual, porque Kardec trouxe para nós, através da mediunidade, dos médiuns que o auxiliaram, a vida no mundo espiritual. Mas quem trouxe o cotidiano dessa vida foi André Luiz. Vocês perceberam isso? Claro que a gente vai ter lá no céu e inferno, né, na segunda parte, quando Kardec faz lá a evocação dos espíritos suicidas, felizes, etc, etc. Ali ele vai falar, né, como que esses espíritos chegaram ao mundo espiritual. Todavia, nós vamos ver que André Luiz nos traz as minúcias, né? Lá no nosso lar, quem leu? Quem lembra? As minúcias. Eu cheguei, eu desencarnei, eu senti, eu vivenciei, eu percebi, eu chorei, eu sofri, eu fiquei feliz. Né? Foram obras inúmeras que Chico Xavier psicografou, e aqui a gente sente uma saudade muito grande, um vazio muito grande na alma, devido à sua ausência física aqui na Terra, o seu bom senso. E ele é um mensageiro divino. E esse livro aí, quem não leu, leia. Já são três de dever de casa, hein? Qual foi o primeiro que eu falei? Aconteceu na Casa Espírita. O segundo dever de casa? Dimensões Espirituais da Casa Espírita, e terceiro dever de casa. Esse vocês têm que ler. Da próxima vez que eu for chamado, viu, Rosângela, Rose, Rosa, quer dizer, eu vou tomar de todo mundo aqui, hein? Tô brincando, tá, gente? Por favor. Porque senão vai assim, a Alba vai falar na UEC, Deus me livre, vai que ela me pergunte, né, sobre Religião dos Espíritos. Não, tô brincando. Né, isso aí é só um convite, né? Porque a doutrina espírita não impõe, né? A doutrina espírita convida. Isso que é lindo de ser espírita, que ninguém é imposto a nada, nada. Não há imposição na doutrina espírita. A doutrina espírita é a doutrina da liberdade, né? Então, a liberdade do convite que eu dou a vocês, porque eu já o fiz algumas vezes na leitura desse livro, à época que eu estava na direção do departamento na Casa Espírita, e nós fizemos, no Grupo Espírita Allan Kardec, e nós fizemos um estudo sobre esse livro, que foram 91 reuniões ou sessões públicas lá na Comunhão Cristã, Espírita Cristã em Uberaba. Né? Tinha alguém que falava, como eu hoje estou falando aqui, tinha alguém que dirigia, como a nossa companheira, e tinha um médium que psicografava. E o nosso querido Emmanuel, em 91 reuniões, ele pegou ali, como está escrito, né, em torno da substância religiosa do Livro dos Espíritos, por isso Religião dos Espíritos, ele vai e faz ponderação em cima da explanação naquele dia. Né? Então são 91 lições, vale a pena a gente ler, né? E da onde ele tirou, quem falou no dia? Falou sobre a parte segunda, capítulo 9, questão 501, que a gente vai estender aqui um pouco mais nas outras questões desta obra, desta parte e deste capítulo. Nessa parte de O Livro dos Espíritos, vai trabalhar sobre, vai falar sobre, e para mim é a parte mais cuticute. Cuticute é bonitinha, tá? Fazendo a tradução. Mas cuticute do Livro dos Espíritos é essa parte que Kardec vai falar sobre os anjos guardiães, sobre os mensageiros divinos. Por que é oculta a ação dos Espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não fazem de modo ostensivo? Né? A gente citou o exemplo aqui que existe a forma redonda, mas eu ainda estou com um triângulo na mão. Né, o Chico e o Divaldo eles já conseguiram ter uma forma redonda para encaixar na outra forma redonda. Por que será que eu acredito, que nós acreditamos, e não ter a benesse desses espíritos que nos protegem, ou não acreditar na ação dele em nossas vidas? Como a gente sabe que a gente não acredita? Pelo desespero que nós temos diante das coisas, pelo descrédito que a gente dá às coisas quando nós passamos por dificuldades. Por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que quando nos protegem, não fazem de modo ostensivo? Mais ou menos assim, Alba, não é por aí não, vai por aqui. É assim que a gente queria que o nosso anjo guardião fosse conosco, né? E olha o que respondem os espíritos. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrariais por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Olha que interessante. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentisse que ande sozinha. Como a criança vai aprender a andar? Andando, machucando o joelho, ralando, batendo o queixinho no chão, batendo a testinha. Mesmo que a mamãe e o papai fiquem desesperados, mas a gente só vai aprender a andar andando, machucando, caindo, né? Batendo o bumbum no chão, batendo as costinhas no chão, batendo a cabeça no chão, mesmo a gente acreditando enquanto pai e mãe que a criança vai morrer, né? Meu Deus do céu. E olha que continuam os espíritos. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia e de tempos a tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Olha o verbo que os espíritos usam, bradar. O que, que é bradar? Gritar, falar alto, né? E o falar alto não é intensidade somente, mas bradar é dizer com veemência, falar de forma ostensiva: ei, ei, presta atenção. Quantas vezes a gente já ouviu Divaldo contar, Chico Xavier contar, que Joana e Emmanuel, né, respectivamente, apareceram para esses médiuns e disseram: presta atenção. Né? A história aí do Chico, né? Quando dentro do avião. É isso? Morra, mas morra com dignidade. Né? Quer dizer, de tempo em tempo, vem bradar. Quer dizer, o cara que sabe, para a gente ver, por isso que eu posso ter medo da morte, que não tem problema, que eu lembro do Chico. Chico que é Chico, tinha, né? Quem sou eu, né? Aí quando vem esse medo, né, da desencarnação, medo, né, Jesus do céu, quando vai ser meu dia, quando é essa hora? Aí eu lembro da humanidade de Chico Xavier nesse momento, né, dessa história que é narrada. Então, de tempo em tempo, os espíritos vêm, nossos orientadores, vêm e fala, e brada para nós, advertindo-nos do perigo. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Quer dizer, o amigo que tira o amigo do perigo, ele lucra com isso? Existe agravante e atenuante? Como seria isso? Olha o que Kardec, né, responde, pergunta, e olha o que os espíritos respondem. Constitui isso um mérito que é levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem sucedidos seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como triunfo é, para um preceptor, os bons êxitos do seu educando. Quem é professor aqui sabe. A gente fica triste quando um aluno fracassa. E a gente fica feliz quando o aluno passa de ano, né? Fica feliz, eu pelo menos, né, como professora já aposentada em algumas situações, estou viva, viu gente? Como professora eu estou bem, estou feliz, saudável, né? Isso é raridade no Brasil, o professor chegar assim, viu? Por isso que é bom a gente ser espírita. eu fico muito feliz quando eu encontro uma aluna na academia que me deu um abraço, que me contou que lembrava das aulas de literatura no Roberto Calmon em 93. E hoje é uma professora de educação física e personal daquela academia. Olha que alegria para mim. Ver que aquela menininha lá na sexta série hoje é uma mulher, mãe de dois filhos e hoje é personal. Se ela ganha, eu ganho. Eu ganho porque eu vejo a felicidade dela e eu fico feliz, né? Assim respondem os espíritos para nós. É responsável pelo mau esforço, pelo mau resultado, desculpe, de seus esforços? Esse espírito protetor é responsável? Não. Pois que fez o que de si dependia. Nós, via de regra, botamos culpa no outro, não é isso? Pelo nosso fracasso. Ah, mas eu sou assim porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Ah, mas eu sou dessa forma, eu errei porque meu marido não apoiou, minha esposa não fez isso, meu filho fez daquela forma. Nós precisamos colocar a culpa em alguém. Infelizmente. Vem a doutrina espírita e tira esse paradigma. Porque nós somos responsáveis pela nossa conduta. Ninguém o é. Se o for, vai responder pela parcela dele de colaboração na minha frustração, no meu medo, no meu isso, no meu aquilo. Mas ele não vai ser culpado pelo meu fracasso. Assim como os nossos orientadores espirituais não o são. Os nossos anjos guardiães não o são porque nós fracassamos. Porque existe uma palavra que dado ao hominídeo, ao homem, o animal, o bípede, que é inteligente como o cachorro o é, como o urso o é, mas não raciocina o urso, não raciocina o macaco, mas raciocina o homem. E nesse projeto de Deus para nós, ele nos deu o livre-arbítrio. Essa faca de dois gumes, que está na nossa mão, e nós somos responsáveis por isso. Por isso, muito me entristece quando a gente vê hoje, né? Ontem, eu estava vendo na camiseta de um rapaz, né, a foto de um tubarão, o desenho de um tubarão, e escrito assassino, né? Assassino dos mares. O que, que é o assassino? O assassino, ele demanda escolha. Eu mato porque eu quero matar. O animal, o tubarão, ele mata porque tem fome. É instinto. Está aí Darwin para nos explicar, a biologia para nos explicar. Eles comem, matam por necessidade de comer, que assim é o ciclo da natureza. O homem não. O homem é diferente. Ele mata porque ele tem desejo de aniquilar com a dor dele e mata o outro. Igual o suicídio, né? O CVV, o Centro de Valorização da Vida, que tem o número 141, né, Júnior? 141, que é um trabalho lindo e é um trabalho que eu dou de sugestão aqui para casa para o trabalho de atendimento fraterno, que nós lá no Kardec, praticamente todo ano, chamamos o CVV para nos ensinar a escutar, a ouvir sem julgar. Não é fácil. E eles têm essa experiência no Brasil há 50 anos. Um trabalho lindo de prevenção ao suicídio. Estando com o CVV este ano, lá em Guarapari, mais uma vez, e na Faculdade Pitágoras, eu como professora dessa faculdade, né, levei o CVV para lá, com uma parceria com a UFES, e a AME, né, aqui do nosso estado, que é a Associação Médica, Médico Espírita, e eles falam para a gente, o suicida ele não mata porque ele deseja se matar, porque nós temos pulsões de vida, como diz Freud. Ele mata a dor, ele quer matar a sua dor. O assassino, ele mata por falta de argumento. O tubarão não é um assassino. Nós que temos esse livre-arbítrio, nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso. E os anjos guardiães, os mensageiros divinos estão ali do nosso lado. Poderemos sempre saber o nome do espírito protetor ou do nosso anjo da guarda? Seria bom, né, se a gente soubesse. Aparecida, Francisco, João, Pedro, né? Que sorte, Divaldo sabe. O nome do anjo guardião do Divaldo, como é que é? Eu me dei um lapso agora de memória, como é que é? Joana? Joana de Ângeles. De Chico? Emmanuel. José Raul Teixeira, Charles. Charles não, Camilo. Eles sabem porque souberam. A gente sabe não sabe porque não perguntou. Mas se perguntou, não perguntou várias vezes. E se não perguntou várias vezes, não esperou que ele respondesse. Porque eu sei o nome do meu, da minha. É uma orientadora. Não vou falar o nome, porque senão vocês vão lembrar dela e vão pedir para ela me perseguir. Né? E vão pedir, Rosa, nunca mais chame a Alba, por favor. Né? Vocês vão orar para essa minha orientadora nunca mais me cutucar para ver quem é o EC. Eu sei. Isso quem me ensinou foi meu pai, lendo isso aqui. E eu queria saber, porque eu falava, pai, Chico sabia, por que eu não posso saber? Ele não é mais importante do que eu, só me ensinou isso. Ele só sabe mais do que eu, mas ele não é mais importante do que eu diante de Deus. E aí eu comecei a fazer pergunta. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Poxa, me fala seu nome, né? E aí deu certo, gente. Não na hora que eu quis, mas na hora que foi necessário. Se é ou não é, é assim que eu a chamo. E é assim a minha conexão com ela. Quando desencarnar, que a gente vai ver aqui, ela pode dizer, não, meu nome não é esse, meu nome é Margarida. Mas para eles pouco importa. Olha o que dizem os espíritos. Como quereis saber o nome para vós inexistentes? Supondes que os espíritos só há os que conheceis? Como então podemos invocar se não conhecemos? Kardec era danado, né, gente? Olha o que que fala, ele é abusado, né, não? Ele é abusado, ele falou, ai, como é que você quer saber o nome se você não conhece? Tá, aí ele fala, tá, se eu não conheço, como é que eu vou chamar? Ou chamou o psiu? Ei, você pode me ajudar? O menininho, o moço, o desencarnado, o espírito, o macumbeiro, sei lá. Né? Como é que eu vou chamar esse menino que diz que me protege? Né? Dá-lhe o nome que quiserdes. Olha que lindo. Dá o nome. O de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Olha que lindo. Se eu não quiser esperar e quiser chamá-lo de João, assim ele atenderá. Ah, mas se for um espírito feminino, não tem problema, porque para eles não existe isso. O importante é essa conexão de afeto que eles têm conosco. É a responsabilidade que eles tiveram conosco no momento da encarnação. Volto a dizer, quarto livro agora, hein? Para a gente estudar, hein? Missionários da Luz. Se não quiser ler o livro todo, leia o capítulo 13. Ó, já estou dando uma chance. Que vai lá, vai falar sobre a reencarnação de Segismundo. E o espírito que antes da gente encarnar, Deus ama tanto a gente, que não basta o pai e a mãe só para velar. Ele nos dá um anjo guardião, um espírito protetor. Para dizer o quê? Olha, cuida desse menino para mim. Eu amo tanto ele, que não basta pai e mãe, não. Eu quero mais uma pessoa para cuidar, porque eu amo demais. Né? E aí a gente vai ver que a vinculação do nosso, com o nosso anjo protetor, com o nosso espírito protetor, com o nosso anjo guardião, o nome que a gente quiser dar a ele, se faz antes da nossa encarnação. Ele vela por, conosco e por nós. Os nossos anjos ou espíritos protetores? Gente, teria que ser uma interrogação, mas meu computador não dá interrogação de jeito nenhum, tá? Isso aí é uma pergunta. Os nossos anjos ou espíritos protetores? Vocês já perceberam que quando a gente fala anjo, nessas perguntas subsequentes, Kardec fala espírito protetor ou anjo. É a mesma coisa. Só que, por que que se evita falar anjo? Porque o anjo tem essa figura, que é uma figura ariana, ocidental, culturalmente europeia. Porque nós somos de cultura europeia, né? Quem nos colonizou foi Portugal. Obviamente trouxe de Portugal, trouxe do Ocidente, trouxe da Europa a simbologia do anjo. É isso. Branquinho, lourinho, de olho azul. Então, os africanos não têm anjo, né? Então, não tem anjo negro. É para a gente pensar, né? Eu trabalho com o currículo, trabalhava, né? Porque agora eu estou de licença, com currículo escolar. E a gente bombardeava os professores. Porque a nossa cultura ocidental, religiosa, étnico, religiosa e racial, ela é muito forte. Muito forte. Haja visto os problemas que nós estamos tendo hoje aí. Na questão da legalização do casamento homoafetivo, na questão do estudo da religião nas escolas, na questão das posturas diante da dos afrodescendentes. Né? E nós, como espíritas, sabemos que nós trazemos isso imerso, gravado na nossa memória, no nosso psiquismo. Trazemos isso de priscas eras, como diz o nosso querido Divaldo Pereira Franco. E nós trazemos essa figura de anjo. E o que vem a doutrina espírita fazer? Quebrar com o paradigma. Paralelo, digma, modelo. O modelo a seguir, o modelo a fazer, a exemplificar como tal. E quando Kardec, olha que sapiência desse pedagogo, gente. Por que que ele usa espírito protetor ou anjo guardião? Porque ele sabe da carga semântica que tem essa palavra anjo. E qual é a carga semântica dessa palavra, semântica, cultural e etc. da palavra anjo? Esse. E dando aula e fazendo estudo lá com os professores, eu trabalhava no setor de formação de professores da Secretaria Municipal de Guarapari, nós estudávamos isso. E tinha uma negra, uma professora negra, que chorou, né, porque ela lembrou da infância quando ela trouxe o seguinte relato. Nós íamos fazer uma homenagem à Nossa Senhora, a primeira comunhão, em que eles vestem de anjo, vestem de anjinho. E a tia dela falou, você não vai vestir, você é preta, não tem anjo preto. Ela no teatro queria ser Nossa Senhora, e falou para ela, você não vai ser Nossa Senhora, Nossa Senhora não era preta, você é preta. Percebam a carga semântica? Percebam que Kardec é o cara, né? Então nós precisamos fazer uma desintoxicação semântica, como diz a Petronília, uma teórica, Petronília alguma coisa, Silva, em que ela vai trabalhar essa questão da ressignificação das palavras ou da desintoxicação semântica, foi o Kardec fez, né? Em que nós deveríamos trocar o anjo por espírito protetor. Porque o espírito protetor subentende negro, branco, amarelo, índio. Os índios que tomam conta das nossas casas. No grupo espírita tem o índio Ami e Sarami, que já foram vistos lá por vários médiums. E numa reunião mediúnica disse: somos Ami e Sarami, que tomamos conta dessa casa desde que aqui ela foi fundada. Se fôssemos espíritas preconceituosos, oh meu Deus, não podia ser assim um Emmanuel para estar ali, tinha que ser índio. Não, podia ser a Joana, né? Sei lá, alguém assim, melhorzinho, mas um índio, né? Por isso que Kardec usa espírito protetor. Devemos desintoxicar com a palavra velho, que também é cultural, né? Fulana, fulano está ficando velho. E velho é descartável, né? Velho. Eu jogo fora. O que, que é desintoxicação semântica? Idoso. Vou pegar por causa do meio ambiente. Idoso. O que, que é velho idoso no Brasil? Paradigma. E Kardec faz isso, trabalhando a palavra anjo, ou trocando a palavra anjo, não desfazendo dessa palavra, porque essa palavra também traz uma certa ternura, não traz? Né? O meu irmão, para mim, ele é um anjo, né? Ele é um anjo. O que é um anjo? Paciente, cuidador. Quer dizer, não muito, né? Que às vezes ele me deixa abandonada, né? Mas, brincadeira, tá, meu irmão? Eu te amo. Anjo traz também esse sentido. Os nossos mensageiros divinos são anjos. São espíritos que nos protegem. Deixa eu só passar aqui, que tem uma assertiva de... Aqui. Começa o nosso Emmanuel, né? Porque o tempo aqui passa muito rápido, né, Rosângela? Rosa, não quero mais falar aqui, não. Porque em Guarapari demora mais. Essa palestra dá em uma hora. Faltam 10 minutos. Eu tenho 50 slides ainda, gente. Não dá mesmo para falar. Estou brincando, tá? A gente vai terminar às 19h30, como foi combinado. Às 18 horas, 18 horas. Tá? Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzam. Olha que lindo que Emmanuel fala. Gente, Emmanuel é um poeta. Emmanuel é um poeta. Prestem atenção, não é porque eu sou professor de literatura, não, tá? Não é não. Como diz Chico Buarque, de Holanda, o poeta é como cego, consegue ver na escuridão. Onde não tem nada, o poeta enxerga. É igual o artesão, né? Estava conversando ontem, sentada no correio, 2 horas, lá em Guarapari, e conversando com um rapaz que sentou do meu lado, ele é artesão. E eu falei para ele, você é um poeta do lixo. O que é o artesão? Para mim, lixo é só lixo. Mas para o artesão, lixo é possibilidade. Não é poesia isso? Um pedaço de graveto para um artesão é uma máquina de lavar. Para mim é só graveto. Né? É lindo demais. Né? Se pegar uma pessoa que tem habilidade manual. Então, nós vamos ver o que Emmanuel, que é um poeta, não mais do que Léon Denis, ser-nos-á sempre fácil discernir, porque esses anjos guardiães, esses mensageiros divinos, estão sempre ao nosso lado, mostrando o caminho do bem. Aquele que nos induz a um caminho não muito positivo, ele não é um bom mensageiro na nossa vida. Ainda que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. Olha que lindo. Ainda que esteja num patamar maior, porque os benfeitores têm uma das perguntas, não essas que eu passei, mas outra que eu não coloquei aqui por causa do tempo, os espíritos respondem que nós não podemos ter cegos guiando cegos. Quem nos protege, certamente, sabe mais do que a gente. Né? Ninguém deixa uma criança de 2 anos cuidando de outra criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos é cuidada por uma criança de 10 anos, por uma adolescente de 15 ou por um adulto. Mas uma criança de 2 anos não pode ser cuidada por uma criança de 3, de 4, de 2, porque ela não tem competência motora, cognitiva. Né? Ela não tem maturidade para cuidar de alguém que é do mesmo nível que ela. Assim são os espíritos, assim são os nossos orientadores. Eles não são espíritos altamente evoluídos, não são espíritos de escola. A minha orientadora, ela sabe mais do que eu. Né? E é uma freira, segunda pista. Né? Porque eu digo, para cuidar de mim, só uma freira. Só uma freira. Aí você pode perguntar, mas por que você sabe, Alba? Como você sabe? Porque volta e meia, quando eu faço palestra, alguém fala assim, Alba, tinha uma freira do seu lado. Aí fazia outra palestra, Alba, tem uma freira do seu lado. Fazia outra palestra, Alba, tem uma freira. Eu falei, caramba, gente, será que eu fui de um convento? Ou essas meninas não têm nada que fazer e ficam me seguindo? Né? Até que, num sonho, num desdobramento, ela se apresentou para mim. Essa freira que cuida de mim, certamente sabe mais do que eu, porque senão ela não cuidaria de mim e nem Deus seria irresponsável de dizer e mandar, olha, a Alba é imatura, vem fulana, você que é igual a ela, rasa, vai cuidar dela. Jamais. O Pai do Céu coloca sempre alguém com mais maturidade do que nós para cuidar de nós. Continua Emmanuel, nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores. Olha que lindo. Usando-a simplesmente como remédio dosado para nos erguermos, para que nos ergamos, né, a um nível de redenção. Que é aquela pessoa que nos esmaga com a verdade? Que eu acho isso fantástico. Está te vendo? Eu te falei. Está vendo? Agora você tem que sofrer mesmo. Você vai sofrer. É isso mesmo, você está pagando pelo que você fez. É isso mesmo. E, não, o nosso orientador não fica assim, não. Né? Ele viu que a gente tropeçou na pedra, como hoje na minha oração matinal. Senhor, não me permita tropeçar na mesma pedra. Até nisso eu gosto de poesia, que eu lembro do Carlos Drummond de Andrade, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E eu, como espírito milenar equivocado, tropeço na mesma pedra, nas mesmas viciações. E as minhas orações diárias são quais? Senhor, eu não quero essa pedra. Tira ela do meu caminho. Ou então, deixa passar por ela. Eu não quero tropeçar mais nela. E essa pedra tem o nome que a gente queira, das nossas fragilidades. Orgulho, inveja, raiva, ódio, né? São as pedras que nos embotam. Se nos encontram abatidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação. E sim, ajuda-nos a esquecer a crueldade e violência. São rosas no espinhal de nossas imperfeições. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é Emmanuel. São rosas no espinheiral de nossas imperfeições. perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência. Uma das características de Emmanuel é usar sempre elementos da natureza para nos ensinar. O que são os mensageiros divinos? São rosas. E o que, que tem no roseiral? Espinho. Apesar do espinho, a rosa exala perfume e traz aquele roseiral um encantamento. Assim somos nós, rosas, que estamos nesse roseiral, que temos as nossas fragilidades, que são os nossos espinhos. E os nossos mentores, os orientadores, são essas rosas que perfumam a nossa vida. Ninguém merece, aí frases para a gente caminhar para o encerramento, que eu convido aos companheiros ao quinto livro. Quem me roubou de mim? Esse não é espírita. É daquele que vai ser espírita na outra encarnação, porque não vai ter escapatória. Estou falando de quem? Padre Fábio de Mello. Esse vai ser espírita, não vai ter jeito não. Ele já é espírita de batina, né, gente? Quem já assistiu, eu assisto mais Padre Fábio do que Divaldo, tá? Eu lembro quando minha mãe encarnada falou: minha filha querida, você vai virar católica, não vai ter jeito, né? Porque eu gosto muito do Padre Fábio, muito, muito mesmo, né? Gosto muito dos livros dele, gosto muito da fala dele, que agora me foge, era às terças-feiras, agora acontece às quintas. E eu trouxe frases de Padre Fábio que vai nos mostrar esse mensageiro divino. E esse livro, Quem Me Roubou de Mim, ele vai trazer todo um trabalho teológico, filosófico, sociológico sobre os nossos sequestros. E aí leiam o livro para saber quem é que nos rouba. Quem é que nos rouba a nossa paz? Quem é que rouba o nosso ideal? Quem é que rouba o nosso futuro? Quem é que rouba o nosso desejo de viver? Quem é que rouba a nós mesmos? Quem nos sequestra? Essa resposta, só quando eu voltar aqui, se Deus quiser, em 2016, tá, Rosa? Tá bom? Ou vocês lendo o livro. E ele diz assim: ninguém merece esse abandono. Eu espero por você. Eu não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar. Se quiser, pode voltar. Assim fazem os mensageiros divinos conosco. Amar talvez seja isso: descobrir o que o outro fala, mesmo quando ele não diz, né? E os nossos mensageiros divinos, os nossos orientadores, os nossos amigos, quantos silêncios, quantas falas eu captei no silêncio do meu irmão. Quanto aprendizado no silêncio da minha mãe. Quanta sabedoria no olhar do meu pai. Eles me disseram sem falar, né? O que nos faz amigos é a nossa capacidade de sermos muitos, mesmo quando somos dois. Tem dias que eu não quero dizer nada, quero apenas o direito de ficar calado, sem ter de explicar o porquê de estar assim. Quem faz isso com a gente? O mensageiro divino, o nosso amigo, o nosso benfeitor, o nosso irmão, a nossa esposa, o nosso marido. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade, voltarás. Às vezes, a gente só precisa abrir os olhos para perceber que nós temos pessoas muito preciosas do nosso lado, que a gente até então não sabia. Demora o jeito de olhar para as pessoas que você vai descobrir seus amigos de verdade. Aprenda a olhar, né? Aprenda a observar o outro. O nosso amigo fala pelas palavras não ditas. Existiu um amigo, esse é o amigo de todos os tempos, o maior de todos os tempos. Ele nos conhece sem que nós articulemos uma palavra. Porque quando nós nascemos, ele já estava aqui. Há muito tempo. Antes que o sol fosse sol, antes que a terra fosse iluminada pelo rei sol, ele já estava aqui. Antes que a terra se tornasse essa bola rígida com 7 bilhões de encarnados, ele já estava aqui. Quando a terra era uma bola de fogo, ele já estava aqui. E quando Deus nos projetou, o nosso pai falou para ele: filho, tem alguns milhões de almas que eu quero que você seja amigo delas. Porque você é meu filho dileto. E você vai ser amigo dos meus filhos. Porque você sabe mais do que eles. E aí, no momento de poesia de Deus, vendo que nós éramos mais ríspidos do que ele podia pensar, em que nós estávamos dente por dente, olho por olho, em que nós estávamos na lei da espada, ele manda uma poesia descer à terra. E o nome dessa poesia, o título dessa poesia, o cântico maior que perfuma todo o planeta, é Jesus, o nosso fiel amigo, aquele que olhou para a samaritana no poço de Samaria e disse para ela: eu te vejo. Mas como pode? Um nazareno não pode ver uma samaritana. Mas eu te vejo. Uma mulher com vida dissoluta entrou na casa do caminho. E ela quis ser vista porque ninguém a via. Ninguém a via, a não ser como objeto de desejo. Mas teve um olhar amigo que viu essa mulher de passado difícil e disse para ela: eu te vejo. Na narração de Humberto de Campos, em que Judas não tinha proposta de matar o Cristo, Judas indo em direção a Jesus e Jesus sabendo do que ia acontecer, ele olha para Judas, lendo a alma de Judas, porque esse homem é nosso amigo, é o nosso mensageiro divino. Ele olha para Judas e diz: a que vens, amigo? Esse amigo olha para Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negará. Sabia da negação. Mas ele é amigo. Certo dia este homem esteve aqui. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e a paz ele trazia no coração. Ele, o meu amigo, o nosso amigo, pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, assim o renascer. Morrer não é o fim.